Se Deus prometeu, cumprirá. Ele não esqueceu, pode ter certeza. Não é homem mentiroso, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, você já não lembra mais. Está guardado na gaveta do esquecimento. Você pensa que ele tem prioridades acima de você, mas pra Deus tudo tem sua hora e o seu momento. Prometeu, ele vai.